falando aqui da rua Nereu Ramos, já no início da rua Anfilóquio Nunes Pires, bem em frente à Igreja Assembleia de Deus, onde ocorreu aquele desmoronamento do barranco no último dia 18 de junho. O prefeito Kleber Vandal chegou há instantes aqui para acompanhar as obras que estão sendo feitas para a recuperação dessa encosta. Vamos conversar com o prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os amigos da Rádio Sentinela do Vale. Prazer estar conversando com vocês aí novamente. Prefeito, o que está sendo realizado aqui? O trabalho agora começou definitivamente? Olha, Gil, a gente continua aquele trabalho de contenção, né, de deslizamento de terra aqui na rua Doutor Nereu Ramos. Como a gente já havia anunciado em outras entrevistas e outros momentos, é uma ação emergencial, paliativa até agora, né, com o objetivo de estancar, porque como o solo aqui ele é muito instável, é muito arenoso, a mistura de areia com argila, enfim, desmoronou, né, aconteceram vários deslizamentos após a primeira ocorrência que aconteceu aqui, tanto que foi tudo a parte de rolamento, de estacionamento, né, o acostamento da via acabou desmoronando também. Então a gente iniciou aqui uma ação através da Secretaria de Obras para conter essa situação, né? Então estão sendo feitos aqui esse enrocamento de pedra, enfim, para minimizar essa situação, e a partir do momento em que a gente tiver toda essa parte da tramitação dos recursos que virão do Estado para executar a obra, a gente fazer a obra definitiva de engenharia, que basicamente vai passar aí por estacas de ou hélice contínua ou de estaca raiz, de acordo aí com a sondagem que a nossa equipe de engenharia vem fazendo juntamente com o geólogo da Defesa Civil. Prefeito, não há nenhuma possibilidade da liberação de nenhuma pista durante essas obras? Não, a gente vem avaliando isso diariamente, né? Por enquanto não tem condição, porque os caminhões estão trabalhando aqui, maquinário, não tem como a gente fazer isso com o trânsito liberado, e até porque ainda não se tem, né? Os nossos técnicos ainda não têm a certeza de que possa acontecer novos deslizamentos. Então, a gente avalia isso diariamente, acompanhando o trabalho e buscando fazer isso da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, né? Esse é o trabalho que a gente vem fazendo e buscando atender aí, né, a necessidade e a urgência que essa obra merece e que precisa para a nossa cidade. Por enquanto permanece, então, desvio aqui por trás da Assembleia de Deus até sair lá próxima pizzaria Lavanté. Exatamente, continuou o desvio, né, as regras continuam as mesmas, apenas veículos pequenos, com exceção de transporte coletivo, né. A gente vai trabalhando, é uma eventualidade, pega a gente de surpresa, né, Gil, a gente acaba tendo uma série de transtornos, né, a Secretaria de Obras acabou praticamente toda parada, né, uma boa parte por conta do trabalho que vem fazendo aqui, toda a nossa parte de engenharia da mesma forma, a parte aqui administrativa da Secretaria da Fazenda da mesma maneira, né, trabalhando, buscando aí as alternativas, as possibilidades de a gente resolver isso da forma mais rápida possível. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né, procurando fazer da melhor forma possível, da forma mais rápida que tecnicamente for viável aqui. Prefeito, ouvinte que não acompanhou, quando o senhor foi a Brasília na semana passada, o senhor conseguiu o aporte financeiro total para a recuperação dessa encosta? Exatamente, conseguimos R$1.500.000 através do governo do estado. O recurso vai sair do governo do estado via fundo social para a execução da obra definitiva, né, para dar segurança a todo o trânsito que passa aqui, o trânsito é intenso, né, que passa aqui pela rua Doutor Nereu Ramos em Filóquio Nunes Pires, trânsito pesado com caminhões, carreta, com ônibus, enfim. Então, a obra que a gente vai fazer aqui tem que ser uma obra bem feita, de qualidade, porque, sem dúvida alguma, o objetivo é que a gente não tenha novas ocorrências nesse sentido aqui nessa região. Ok, prefeito. Obrigado pelas suas informações. Valeu, um abraço. Obrigado a você.